Zacznę tak, czy mogę się czuć? Salvador, na escudo do F7, Whisky, Juliette Eco. Siga. Whisky, Juliette Eco, sustentação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 04. Na saída do pátio 3, Whisky, Juliette, Quebec. Whisky, Juliette? Juliette Eco. Eco. Poste na saída do pátio 3. Na saída do pátio 3. Liga 3, meia 0 1. Já aprovado. Salvador Congonha, 360, Pesolou no meia, pista 1-0, curva direita, saída da El, lei da Drid. Controle 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-5-5-2, então 360-1. Táxi em frente, parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Salvador, Webjet, Luiz, Juliette, Checo, sustentação de ingressar o pátio 1 até a posição 04. Obrigado. Ok, obrigado. 71 na linhar e decolar, 190, variável com 39. Do 271 aos 48, 1935, com boa viagem. 1935, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, Whisky, Juliette, Jeff. Bom dia, gol 1271, decola 2000 pés. Bom dia, 1271, contato radar, só 390, saída PUCA. Autorizado 390, saída PUCA, gol 1271. autorizado para estar em estacionamento, chama táxi, tá 3601. No chame Centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Centro Recife 12545, alterna 126, gol 1271. Para o táxi, está 3601 com 39 a bordo, 39 alterna Galeão, 4 horas de volta. A configuração da bordo que eu recebi muito baixo. 39, 39. 39, prossegue via pátio em Joia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, tá 3601, a última que marca 1013. 1013, pátio em Joia Alfa, vai chamar pronto. Salvador, é o Vitor Papá Brava Maquinha. Vitor Papá Brava Mike Lima pra cima. Nível 360 fora com o ano. Qual foi o seu estimado pra decolagem? Complementado para o 0735. Gente, eu recebo aproximadamente 20 minutos antes da OBT, mas eu não escuto a vaga pela cópia.